portal do Arrocha. Ainda mais vira e mexe ao vivo. Repertório novo pra gente falar de amor. Quer ser algo mais. Aperta! Aperta que ela gosta. Qualquer um no meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo o seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em como teoricamente tinha que ser. Apenas um objeto. Quer ser algo mais? Me diz como é que faz. Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Mais do que o ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em como teoricamente tinha que ser. Apenas um objeto. Ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Me diz como é que faz. Como é que faz. Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Em nome de Pirata CDs, Anzinho CDs.